740. Já. Entendi. O Chané 6141 até 4000, ajuste 1092. Até 4000, 0 no 2, 141. Controlador, batalha 2230, atualização de dono. 2230, mantenha a man. Ok. Você na 6141, curva esquerda pro A2, 10. Esquerda 210, 6141. B315, reduz a 2009. 200, desconsidere. 6315, reduzindo 200. Volo 328, estabilizou? Estabilizou, volo 328. Torre 10295. 10295, obrigado. Voo no 924, desce 2000 pés, reporta estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, 924. 219, eu lhe trago o 697. Para o senhor, pro portão 110. Eu tenho uma aeronave que está puxando no setor, está sendo tratorada. E após iniciar o acionamento. Assim que ele iniciar o táxi, eu vou autorizar o senhor a ingressar, mas inicialmente vai ter que manter antes da Juliette. Tá sim, gente, o número 00 vai manter antes da Juliette. Deixa eu fazer uma perguntinha, vocês têm alguma previsão para terminar a obra lá da Taxiway, por aqui? Só para o senhor ter uma ideia, a Taxiway Alpha já faz mais de ano que está interditada. É, então, por isso que eu até te perguntei, porque eu já percebi que já tem um bom tempo isso aí. Se for basear aqui no Taxi Alfa, as obras vão demorar um ano. Tá bom, então. Tá, obrigado. É só curiosidade mesmo. Eu também tenho curiosidade de quando vai ficar pronta a minha torre nova, que não fica pronta lá atrás. Valeu. Pátio 3 foi informado para decolada 197, mas se autorizado, decola direto do Pátio 3 ou do Taxi Alfa. Gilmar, 5240. 6141, segue tráfego meia dúzia de milhas à sua frente, inicie redução para aproximação. Nível, autorização Fortaleza. Tem, está autorizado no meia número 2 para cópia. Sem pressa. Fui ali. Sente. Dono 924, estabilizou? Negativo. Torre 10295. Dona, seu gol. O Chané 6141 desce até 2000 pés. Está autorizado o final do procedimento. Já está no glide. 6141. Dado Brasília 360, o Apertura 197, decola da 110, curva direita. Corrigindo, decola da 107, curva direita. Arbora Elephant, controle 1208, aciona 5077. Rumba 1-1, fly heading bounce position to bounce arrival, report to descent. My flight path is to bounce to seguro. Sole 121, desce 119. 219, boa tarde. 7, acionamento táxi com a torre 1295, é a meia comida. Controle 5240 de Argentina. Boa tarde, 1328 e vão na direita. Volo 328, ingressa na Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 328. O TAN 32 no meio aguardando a cópia, eu tô ligando para o Recife para pegar o transponder, senhor. Obrigado. E zero, voa dona, descendo até 3000 pés, ajuste no 0 no 2. De 2 a 3 mil pés, 1 a 0 no 2, 2 a 3 a 0. 35240, desce até 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 4 mil, 0 no 2, 240. 4, livre pouso, China 0, vento 0, 9, 0 graus, 1 a 5 nós. Livre pouso, 9 a 4. Torre, Oxanem 6141, boa tarde. Boa tarde, continua a aproximação, número 2 para o pouso, Oxanem 6141. Número 2 para o pouso, 6141. Um minuto. 0 041, está com 162 a bordo, tem 3 horas 31 minutos, alterna Recife. Bono 041, táxi Pati 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro no 0 no 2. Leve táxi a Pati, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, 10, o Gol no 600, da passagem da nave da companhia, após ingresso Juliette, portão 10. Sim. Negativo, no 600, precisa? Na passagem da nave da companhia, após ingresso Juliette, portão 10. Certo, após a passagem da aeronave da companhia, autorizado em ingresso, portão 10. Gol no 67, seguindo o tráfego à frente, Juliette, pro 05. Seguindo o tráfego à frente, Juliette, pro 05, Gol no 697. Bono 754, na escuta? Prossiga, Bono 754. Eu já coordenava com a equipe de solo, assim que a aeronave da companhia parquear no 10, vai passar a retaguarda, inicia o pushback, estacionamento, chama táxi. Se possível, se eu conseguir coordenar com a equipe de solo, que puxe, deixando a entrada do portão 08 livre para a aeronave da companhia, se não, você chama no próximo táxi. Paciente, após a passagem do tráfego que vai para o 10, está autorizado o push de estacionamento e vai deixar o 8 livre, Bono 754. Avisou algum campo, estabilidade de alerta. Sempre chama 63, 15, continua aproximação, número 2 para o pouso. Na escuta. Puxando é 6141, cheque o trem, livre pouso, puxando a 0, vento 0, 90 graus, 159. É livre pouso, pista 10, embaixo checado, puxando 6141. 8, acena 5142. Salvador, Fortaleza, 370 da TAM. Vai decolar da 10 com curva esquerda, fazer morro pro ti, depois apresolou no 9 para sair de rota. Transponda 5142, controle 1208, tá? 3216, tá no, na posição número 1 no pushback estacionamento. Gente, 3216 tá correto o cotejamento no 01, pelo primeiro a iniciar, mantém escuta e aguarda, ter a 9 no 03. 3216. Torna gol no 924. No 924 via Alfa, vai manter seu ataque 6 Juliette. Alfa, mantém o Juliette, Bono 924. Bono 328, mantém o táxi Juliette, previsto portão 08, era a nave da companhia que vai iniciar a puxa. Gente, mantém a Juliette, previsto 08, aguardando. 328. Trip 5240 e TAP. TAP, 240. Bravo Serra Serra. Pra esquerda, repita a informação. Bravo Serra Serra, tem sequência livre de presente, ao ingressar a Caju, chame 1203. Para Salvador, passaria 2230, desvio à esquerda, evita a informação. Gente, passaria 2230, desce até 2000 pés ao terminar desvio, esboa a duna e reporta estabilizado. 2000 pés, a parte de duna, chama a estabilizado, 2230. Chana 6141, seu solo 28, libera direito, chama o solo em 121, decimal 9. Direito, 1219. Controle, mais direcionamento. Prossiga. Agora, no sinal de situação, se autorizado, segue para o litoral Bonfim, destino para sobrevoo Madre de Deus. Papá para ingresso, o meu é Covita. Sinal da 10. Gente, sinal 10. É 3 e 5. Cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 0, 90 graus e 5 nós. Livre pouso, trem baixo checado, né? 3 e 5. Bom, 041, após a passagem do Airbus na curta da 10-30, alinhar e manter pista 10. Após o pouso da Airbus já na curta. Deve alinhar e manter a cabeceira 10, Gol 104. Zero, zero ingresso. Reporte alinhar e pronto, cabeceira 17. O meu é Covita. Vento no momento 090 graus com 15 nós. Salvador, voo no 806, posição 62, pushback acionamento. 806, 162, vai aguardar. Aguarda. Oxe, 6395, seu solo 30 direita, solo 1 no 21 decimal 9. 219. Solo Salvador, Oxenero 6315, Bruno. Oxenero 6315, via Alfa, aguarda antes, ataque 6 Juliette. Alfa, antes da Juliette. 041, o vento em Salvador, 0 graus com 15 nós, livre de decolagem. Livre de decolagem, voo 2041. Só as informações. Aerosac com 119 passageiros, 4 horas de autonomia, alterna Campinas, né, 3193. 3193, taxa direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 10 no 2. 10, 102, direita Índia, ponto de espera, torre. 1895, confere? Afirmativo. Obrigado. Quadro Becker. Vamos entrar no 754. Ele liberou aqui o 8. Pode mandar o colega pra cá. Afirmativo, você já vai iniciar o táxi ou não? Não, estou aguardando ele entrar. Gol 328, Juliette para o 08. Juliette para o 08, grato ao colega, 328. Gol 754. Pode fazer a informação de táxi. Eu não posso dar partida aqui. Atente. Gol no 94, está aguardando qual posição, senhor? Matheus, estou sem esse gol no 94, vou ter que aguardar, o portão é 1-1. Aeronave puxou. Aguarde. Tô 3-2 no meio, tá pronto para iniciar? Afirmativo. Autorizado iniciar no 01, chama táxi. Autorizado, chama táxi. O gol 18-06, eu estou sem o senhor, vai aguardar que os aeronaves estão ingressando no pátio para passar a retaguarda. Tô sem 8-06. Tenha 2000 e voe duna. 2000, dona. 240. Controle Salvador, boa tarde, voo no 041. Dia para controle? Voo 10041. Voo 10041, contato radar, subindo para o 370 na saída Momo. Saída Momo, nível 370. Dois, dois, três, para prosseguir na descida. Passaria os 2, 2, 3, sim, desça até o 050. 050 agora. Obrigado. Está fazendo um pequeno ajuste aqui à direita devido a uma formação. Gente, passageiro após o desvio, foi pelo. Magre. Ele. Mike Bravo. Vou te atrapalhar. Não. Está 3193, ponto de espera da 10, pronto, visual com a TR nacional. Após o mesmo autorizado, aéreo e manter, está 3193. Após o ATR ali, manter, está 3193. Papa Romeu, Romeu Eco Vitor, livre decolagem da 17, o vento 090 graus, 159. Salvador é o Trip 5447. parte 3, pushback e acionamento. Autorizado, 5447, parte 3, chama táxi. Chama táxi, 5447. Solos 3, 4, direita, via Eco, solo 1, 2, 1, decimal 9. Via Terra com 2, 1, 9, já. Solos 3, 0, boa tarde, na Eco. 2, 2, 3, 0, boa tarde, Alfa, mantém antes ataque 3, Juliette. E Alfa, mantém, confia? Afirmativa, manter antes ataque 3, Juliette, devido a obra no ataque 3, aquilo que não tem como ingressar no parte 3. Negativo, tá comandante, ataque 6 quilos, tá interditado, não tem como passar. 295, boa. Boa. Tá chegando. Salvador, bom dia. Papa Romeu, Romeu, é Vitor. Romeu, Romeu, é com Vitor, bom dia. Contato radar, subindo para o 360 na saída A. Nossa radar, sobre 360 na Arbor, Romeu, com Vitor. O Golo 041 vai manter um pequeno giro de esquerda por 10 mil, evitar uma formação, ok? Gente, Golo 041. Controle, o Romeu Covito solicita desvio à esquerda para evitar a formação. Romeu Covito, desvio autorizado e confio por quantas milhas? Por 2,0 milhas. Gente, se tiver condições, voa a árvore. Perfeito, aí voa a árvore então, Romeu Covito. Passarei 2,23 para 2.000, o ajuste permanece autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2.0013, reportaremos, passarelo 2223. Rebatido, senhor Vitor, e acima de tudo, com 96 a bordo, 5,20 alternando de uma pessoa. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 90 Torre, 11895, altímetro 0012. 0012 agora, direita aqui no ponto de espera, a gente chama a Torre, 1895. Espera ainda aqui não, né? Não, sou gaúcha. Estou vendo. Obrigado. Bom trabalho. Bono 754, tá pronto, táxi? Agora. Tô tirando o equipamento aqui e já tô pronto. Afirmativo, tem como prosseguir com as informações? Manda. Afirmativo, 1-1-8-9, 4 horas, e alterna Fortaleza. Tá, quando pronto, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 0-1-2. Gente, parte o Índia, pode passar o Dão no 0, 295 é a Torre, 1-0-1-2, vai ver se o 1-0-7-5-4, boa tarde. Bom, 1-9-2-4, assim que a aeronave da companhia livrar o pátio, só ingressa Juliette pro portão 1-1. No portão 08 vai ter um follow me da infraero que vai guiar o senhor até o portão 1-1. Seguindo o follow me da infraero. Bom, chegar em 1-4-1, o bordo vai ingressar no pátio, só prossegue Juliette até o 03. Fernando Palmas. Trip 5447, Palmas, confirma. 4 horas de autonomia, 57 a bordo. Sim, 5447 vai taxar até a saída do pátio 13 e aguardar. Pátio 13 aguarda, trip 5447. Vou chamar 6141, copiou? Negativo. Negativo. Faz o mesmo autorizado ali, área e mantém, pista no zero. Faz o mesmo ali, mantém não no zero. Pra o SAM 3206. Cinco, quatro, livrou o mais rápido possível. Não adianta estressar, a controladora não tem culpa, o controle não tem culpa, isso é lá de cima. Tô fazendo o possível. Mas que bate. Bah. Olha, que mesmo meu ataque em paz, hein? Aquilo Zulu, ingresso nos corredores visuais, mantendo em corredores visuais, é posto no ideal para a descida. 2223, localizador visual, tá no zero. 2223, complete a aproximação final e chame Toy 1-1-8-9-5, bom ponto. 1-1-8-9-5, vai ter. Gente, a sua aeronave é 0-6, 0-6, 0-6. Nativa 125 decimal 45. 2852545, grato, uma boa tarde. Igualmente, bom. Legal. Repouso. Na 041, boa tarde. Pro pole position, seguindo a aeronave da companhia, né? 315. Bola 754 na escuta do solo? Positivo. Taxi um pouco mais à frente, por favor. Afirmativo. Já tô chegando, vai encostar aqui no rabo do santo. Opa! Salvador, boa tarde, o azul. 89. 4089, boa tarde. Autorizado Vitória, ao nível 300, upper 150, decola da 10, curva direita, Nadael, Leda Eudes, controle 12080, o transponder é o 5106, aguarda para cotejar. O 35447, pós o segundo avião ingressando agora a pátio, táxi em frente, pátio 1 no Índia, quando no ponto de espera de 2095, altímetro 10 no 2. Ajustado, segue avião, número 2, 35447. 5-4, trocando aqui pra torre, obrigado, mantém o bom humor. Valeu, tchau. Obrigado, Espanha, vou manter. Salvador, 35240, livrando na sua escuta, na Delta, na sua escuta. Aproximadamente 40 milhas para evitar formações. 10-319, está autorizado. Autorizado. Escuta. A escuta, 5240. 5240, seguindo a aeronave da passaria do Alfa Juliette, pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3. Azul 4089, pode cotejar? Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra. 5106. Prima 393. Resultado autorizado, Vabric. Eu vou tentar aqui, obrigado. Zero 089, a última posição é Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Eu desço. Vou abrir então, 393, obrigado. Sim, está positivo. Após o trip ingressar à esquerda no pátio 13, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, ponte de espera da 10, torre 1 no 1895, altímetro 10 no 2. Boa tarde, autorizado Guarulhos, 340, upper, Zolo 16, decola da 10, curva direita, Nadael, Leda Bridge, controle 1208, adiciona 5150. Romeu, convida, chamei o centro na frequência 1288, alternativa 135.3. Boa noite, Salvador, muito boa tarde. Tá 3216, passando 3.300 pés na sua escuta. 3216, contato radar, subindo para o 370 na saída Momo. 370, sem restrições, mantendo a Momo, o 3216. Então 3193, chama o setor Recife na frequência 1251 e alternativa 13325. 3325, alternado? Afirmativo, 3325. Tem mais pessoal da empresa aqui no 5. Vou guardar o sinalizador, obrigado. Não, negativo, então só um minuto, eu tô ligando para o pessoal de parte, só um minuto. É, o nosso pessoal tá pronto na 5, obrigado. Sim. Solo, passareiro 2223, livrou, tá na sua escuta. Alfa Juliette, pátio 3, remota 04. Alfa Juliette, pátio 3, remota 04, passareiro. Posição Foi o Papa Romeo Alfa, é só cima, tá? GLR mantente, final zero. Voo 1600, bom dia. Voo 1600, boa tarde. Autorizado Natal, 370, OPZ 1100, decolada 1-0, curva esquerda, Pucca, transição de par, controle 1208, aciona 5152. 370, Pesulu 10, 10 com curva esquerda, Pucca de par, 1208, controle, 5152, transponde ao 1600, obrigado. 1600, correto, chama para tiver questionamento. Chama para o pronto questionamento, 1600. Solo Salvador, boa tarde, da 3283, tem da informação óptica para a Copa Aracaju. Da 3283, autorizado Aracaju, no 190, direto da escola da 10, curva à esquerda. Pucca, Jamo, após direto, controle 1208, pode cotejar, só aguardando o transponder. Estimativa, aguardando o transponder, autorizado Aracaju, nível de voo 190, bota Golf 67, decola da 10, pela esquerda, Pucca, Jamo, 1208, é o transponder, tá 3223, no Finger, 02. Tá 3223, correto, transponder 5163, chama para o pushback acionamento. Ok, 5163, o transponder que mandava para o pushback de acionamento da 3283. Papá Romeu? Papá Romeu? Papá Romeu, Índia Vitor Eco. Índia Vitor Eco, prossiga. Confirma seu horário do plano. Só um minutinho, então, confirmando, você está no pátio 3, é isso? Pátio 3, Bem, já não tem um plano aqui no sistema, só um minuto, estou ligando para a sala ES, criando o plano, só um minuto. Solo Salvador, está no 3205, com o pushback de acionamento no 04. Está autorizado, 3205, chama ataque. Chama ataque, 3205. Vitor Eco, só confirma, é pro Açul, qual é o destino? Cairu? É Cairu, vai decolar do Pátio 3, é isso? Vai decolar do Pátio 3, é isso? Gente, então você vai decolar do Pátio 3, com o voador litoral sul a 500 pés, chamando o controle 1208, a torre 11895, acionando 01117. Índia Vitor Eco, qual é o B? 4 a bordo. 04 a bordo, Pátio 3, acionamento táxi, fica a torre em 295. Romeia, tu vai ser o 350. 350. Salvador, bom dia, gol no 394, centro da ótica, autorização, Galeão. Gol no 394, autorizado Galeão, 360, upper Zulu 1-0. Escola da 1-0, curva direita, Nadael, Meda, Bridge, controle 1208, aciona 5153. 360 autorizado, depois 1-0, depois 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 1208, transponde 5153, gol no 394. Gol no 394, cotejamento correto, chama pushback acionamento. Da hora. Nível 100 a 15 milhas. 5447. 5447. Maduro, 3216, pode voar de novo para Fronti? Tá, 3216. Solicite ao centro na frequência 12685, alternativa 125.45. 1-2-6-8-5, alternando 1-2-6-4-5. 1-2-5-4-5. 2-5-4-5. Passando para lá, grato, muito boa tarde. Igualmente. Oli, boa tarde. 6-3-2-0, a sua escuta. 6-3-2-0, boa tarde, na chega da Mares, disse até o 0-5-0. e a certificação. 0560, 6320. Mantenha, me escuta agora a transferência. Aguarda, é bom. Está livre o cruzamento do programa da confidência? Afirmo. Prata. 4. Prossiga, vai ver, ó, só um minuto agora. Aguarda no corte. Salvador, São 3805 acionou 177 a bordo, 350 Galeão para o táxi. Oito zero meia, decolagem autorizada, vento 100 graus, 159. Espera 1295, Conquiri 12, então 3805, uma boa tarde. 1934, Marcel, copia? Copia. Foram 924, autorizado Maceió, 350, operista 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5151. Sente, autorizado Maceió, 350, operista 58, decola da 10, com curva esquerda na Fuca, Aracaju, 208, controle 5151, transponder, voo 924. Foram 924, está correto, chama o pushback para mim. Para pushback e acionamento da 3283102. Autorizado, 3283, chama a tarde. Chama a tarde, 3283. Tá com o quilo Romeo Otto, qual é o horário do plano? 806, decolada 51, transfere controle no 20, decimal 80, bom voo. 2080, né? Controle em 208, aciona o padrão 0153. 12545, boa tarde, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, está 3805, no ponto de espera 10, pronto. Boa tarde, são 3805, autorizado, Aline, mantenha, pista no 0. Aline, mantenha, no 0, 3805. Chegou no 806, contato radar subindo para o 230 na saída pública. Puca 2309, 2, nível 230, gol no 806. São 3805, decolagem autorizada, vento 100 graus, 159. Autorizado, são 09, sou retratorado até o 08, quando lá iniciou o acionamento, me chamo do táxi, azul 489. Entre ponto autorizado, puxa até o 08, chamaremos para o táxi, 409. 320, está autorizado. Se ajudar, está autorizado Baduna, devido ao desvio. Afirmativo, vou estar entre Duna e TAP, então após o desvio, vou a Duna, 6320. Decolada 54, transfere controle no 20, decimal 80, bom voo. 208, controle 3205, boa tarde. Hotel Salvador, boa tarde, Santa 3805, 1500 na Dael. 3805, contato radar, subindo para o 340 na saída da EO. Após 2000 pés, todos os dados, voa Leda. 2000, voa Leda, Tan 3805. Tan 3283, eu tenho 145 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando o Recife. Taxa direita via Índia, ponte espera da 90 Torre, 1895, altimetro 902. Índia, Torre 1895, ponte espera, com o Mido, está 3283. Lima, Quilo Zulu, reporte rotatório visual com o campo, já coordenamos o pouso na 1-0. Quilo Zulu, controle. Reporte na rotatória visual com o campo, Lima, Quilo Zulu. Salvador, são 3805, desvio, direita, proa 230, aproximadamente com a 80 milhas, evitar grande formação na saída. Sim, são 3805, mantendo desvio, iremos coordenar a proa de bridge. Ciente, aguardando a proa de bridge, são 3805. Cenemia 320, prosseguindo a descida para 2000 pés, ajuste em Salvador 10 no 2, reporte estabilizado, autorizado o procedimento e LS X-Ray. Autorizado ILS X-Ray, desce para 2000, voo 6320. Ah, one. Oi, Salvador, boa tarde, então 3283, pode espera da 10, pronto. Boa tarde, Tan 3283, autorizado a alinhar e decolar a pistão na 0, o vento 1,00 graus, 1,5 mais. A linha decola da capoeira no 0, Tan 3283. Juicy on Miles, opposite side. Vamos lá, tente fazer 090. Fazer 090. Confirme para o controle. Prossiga para o controle, não copie. Tinha visto o eco, confirme. Passou o farol da barra? Em sua frequência livre. Lima que usou outra visual com o campo. Afirmativo, outra visual com o campo, Lima que usou. Torre 1.95. Bombão 1-1, inform traffic 1-2 miles, opposite side. Mantém, faz 1-1-0, Charlie, faz 2. Reporte na vertical da RMA. Reporte na vertical da RMA, o Lima que usou. 4089, está com 1-1-0, a bordo 110, 3,50, o Pena Galeão. Táxi autorizado, Azul 489, táxi 41 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 11895, altímetro 1012. Autorizado, via Índia, 10895, obrigado. Para o pitback acionamento, eu vou no 394, posição 5. Boa Bola 394, assim que o tráfego da Azul Embraer passar na retaguarda, autorizado, se tiver questionamento, chama táxi. Tem que após o Azul, autorizado, chama táxi, Bola 394. Salvador, boa tarde, tá 3283. 3283, boa tarde, contatada 190 na saída PUCA. 190 na saída PUCA, solicita um 50 como sinal. Vende, suborno 50. Autorizado 150, tá? 3283. Controle 1208, transponder 5173. Como é que tá, né? Ô, Kilo Zulu, solicito o pouso na 17, senhora. Na 10. Você tem condições de manter a presente velocidade? Primo. Kilo Romeo Oscar, decolada 00, transfere controle 120, decimal 80. 0080. Então é 10. 1600 no 10 autorizado, você vai ser rebocado até através do 08 quando lá iniciou o acionamento e chama táxi. Atende, então, está autorizado com um reboque até ou através do 08. Celular chama na taxa, 1600, obrigado. Está autorizado esse 500, direto bom. Grato, obrigado. Umba 115 Miles Coral, que contacte Ilhéus Approach, frequency 120.1. IP 5626 na chegada Bonf, desça para o 050. 050 pode ser no ideal? Ideal. Ok. 1447 Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. Então tem o tráfego, vai passar Duna em mais 30 segundos. Afirmativo, vamos acelerar aqui. 25, Alfa Tango Tango, desça até o 050. Aí, Salvador, boa tarde, Azul 4089, ponto de espera, da 10 tá pronto. Boa tarde, Azul 4089, mantenha ponto de espera da pista na 0. Aí, mano. Boa. Na 6320, torre 18095. 18095. Tá, né? 6320, estabilizado, passou zona. 6320, continua a aproximação, só para informação, tem um tráfego girando base agora presente. Continua a aproximação, informe baixado e travado. Continua a aproximação, 6320. Passe para sinal, baixado e checado. Lima Kilo Zulu. Avessado, Lima Kilo Zulu, livre pouso, pista na 0, vento 090 graus e no 5 nós. Zulu. Eu faço um 116, voei SAP na presença, autorizado manter raiz. Lúcia Sala 04, direita com o Salino 219. Lima Kilo Zulu, poderia confirmar a procedência? Táxi, Zona 394.

O Gol 9600 tem condições de ser tratorado um pouco mais à frente do 08. Pode ser através do 07, só para liberar a nave da companhia no 1. Afirmativo, até outra vez do 07, então, o Gol 9600. Gol 933308, assim a gente vai aguardar. Tem duas aeronaves puxando. Só tô indo, vai ficar lindo pra terminar. Não consegui copiar. Falei só que a torre vai ficar linda quando terminar. Tomara. T2223, autorização para a vitória da conquista. Eu tenho 2230 para a vitória da conquista. O que, Pedro? Tenho passaria 2230 para a vitória da conquista. Tem o 2223 também. Só um minutinho, então eu vou procurar no sistema. Só um minuto, comandante. Sabe o horário do plano? Obrigado. O senhor sabe o horário do plano? O voo, esse voo não é normal não, ele é um voo que está suplementar, aí que a aeronave nossa teve pânico. 394, mantém a atmosfera da pista na zero. Quadrado. 86320, seu solo 07, direita solo 121, decimal 9. 219, né, 320. Então, para limpar. Trip 5486, autorizado Lençóis 200, direto, decolando a 10, curva esquerda, Momo, após direto, controle 208, aciona 5171. Sua Tango Tango, sob vetor, vou manter a proa 360, seu limite à magnética 080 de Simbra. Transponde 5171. Autorizado 200, decolando da pista 10, com curva direita, com curva esquerda, após o quase cumprir o perfil da feita Momo. Após direto, controle 920-8, transponder 5171, trip 5486. Confirmado, 5171, transponder. 5171. Qual é a chama para o chamar que está na mesa? Chama quando pronto. Xanema 320, boa tarde na Alfa. Xanema 320, boa tarde, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06. O 1648, iniciei a edição para 2509. Reduzindo, 250, 250, voo 1648. 2283 Recife, na frequência 1265, alternativa 1245. Centro Recife, agora frequência 2685, alternativa 2545, 3283, obrigado, senhora. Azul 4089, decolada 09, transfere controle ano 20-1980, bom voo. 2080, muito obrigado e um ótimo trabalho. 00 pronto para o táxi, PODG 162. Estamos com 2 horas e 53 minutos de autonomia, alternando o Maceió. Vou incrementar a velocidade, só para o táxi. Afirmativo, Maceió, 2:53, 1162 no POB, é o gol 1600. 1600, táxi em frente, parte 1 no Índia, ponte de espera da 90, torre 1895, altímetro 90, 1 parte 1 no Índia, 1895, no ponte de espera com a torre, o gol 1600, confirma o ajuste? 12, 1012. 1012, então muito obrigado, até a próxima. Gol 1648, iniciação para 2309, será o número 4 na aproximação. Reduzindo 2309, gol 1648. 5626, redução para 2209. 2209, 626. Quem que apareceu, chama. Mas, quanto tempo o cara fala a previsão, Felipe? De 5 a 10 minutos no máximo. Ah, excelente. A gente já pegou até o CFL aqui. Obrigado. Gente. Quatro, decolagem autorizada, vento em Salvador 1-0, 0 graus, 1-5. Eu decolagem 1-0, bom, 394. Zero, ponte espera da 1-0, pronto. Localizador, mantenha 0-0. Direita 40, mantenha 0-0. 1-0, gol 1-0-0. 1-6-6, tem informações aqui pesadas. Pode aprovar da presente turna, nem que você está vendo que não mais aqui na velocidade. 5626 autorizado, Vaduna e redução, inicia redução para 2009. 209, quando Duna da presente, obrigado. Gol 1394, decolado 212, transfere controle 120-80, bom gol. 2080, obrigado. Salvador, boa tarde, Duna 394. Duna 394, contato radar, transmissora 360 na saída da El. Saída da El, 390. No 08, o senhor viu a nova retaguarda que foi tratorada da companhia assim que livrar o motorizado. É, está aguardando a autorização, vou 333. 2.1092, reportará estabilizado, 4116. Está restrito ainda ao 070, 5626? 5626, desça até o 07, mantém o 070 e provavelmente será vetorado na Pro 240, tem condições? 240 negativo, só pela esquerda, pela direita tem informações pesadas. Tem que tomar, tem a Duna e aguardando um vetor. Vai manter a Duna? Se quiser a gente reduz aqui para 170. Reduza para 170, tem condições de vapelô? Negativo, senhora. Reduzindo no 70. Se o gol no 64 está com o seu guardou, não? Reduzindo mais ainda? O gol no 64 se mantém, será o número 4 na aproximação. Salvador, Oxané 62, digo 6305, informação Papá, autorização Guarulhos 360. 6305, autorizado Guarulhos. 360, o Upter Zulu 16, decolada 1-0, curva direita, na Dael Leda Bridge, controle 1208, aciona 5411. 360, Guarulhos, Upter Zulu 10, pista 10, curva direita, Dael Leda Bridge, 5411 é o transponder, 208 é o controle, o Xané 6315. 6315, correto, chama o pushback acionamento. Obrigado, cara. 924, tem estimado por esse ataque? Mais um minuto. Entende? O Gol 333, se for necessário para o senhor, pode estar na posição e posterior pushback. Gente, Gol no 333. A tua escopiou o controle? Negativo. As 35626 de redução para 1970. Reduzindo agora para 1970, 35626. 35626 tem condições de vão na proa 215 após um irá vetorado para o Loki. 215, senhorita, daqui a pouquinho a gente tem condição, agora impossível vão para a direita. Sim. O Gol na 648 para prosseguir, né, Deus? Gol na 648 copiou a vetoração, para o sequenciamento, esquerda agora na 360. Redução para 1-8-0. Esquerda 360, reduzindo 1-8-0, nós, Gol no 648. Alfa Tango Tango, curve agora à direita na proa 080, aguardando o vetor para interceptar o localizador. Direita 80-80, mantendo 050, o Alfa Tango Tango. Controle Gol no 600. 060. Gol no 600, contato radar subindo para o 370 na saída Bucas. 370. Poucas e pá. Triple 5626, voe agora na proa 526, vai na proa 220. Partida presente da prova para a direita. 220 na da presente. Número 2 na aproximação, número 1 está a 3 milhas de duna, mantendo 2 mil pés. Então o senhor mantém 3 mil e aguarde o retorno para o bloco. É o número 2 na aproximação. Gente, número 2 na aproximação, mantendo agora a proa 220, aguardando o retorno. O Gol no 648 atingiu 060. Gol no 648. Desce até o 050. 050, no 642. Alfa Tango Tango até os 4 mil pés. 8. Alfa Tango Tango desce até 4 mil pés. 4 mil, Alfa Tango Tango. Te aguarda na saída do pátio 3. Informar o limite do Gol no 648? Gol no 648, seu limite será será o localizador. Limite localizador no 648. QSL é 049. Que? QSL dele é 049. Prossiga. 394 informa que após a EL, ou então da presente, terá que manter a prova um pouquinho à direita. Mais ou menos na proa 230, isso é uma formação bem grande ali no perfil da saída. Gente, então o senhor mantém a sequência de valeta? Negativo, a formação já está em cima de letra. Gente, então mantém a proa e aguardando uma coordenação para o patrinho. Negativo. Localizador, o patrão 196. Patrão 196, complete a aproximação final e chame torre, 1895. 1895, eu sou 41-16. O triple 5626 irá ultrapassar o localizador. O tráfego da frente está 3 milhas. Aguarde um vetor para interceptar o lock. Aguardando 5626. Truno no meio, continua aproximação. Informe baixado e travado. QNH-1012. 1012, informará com cheque de trem. 41-16. São para 1709. Reduzindo 709, Gol 642. Vai ultrapassar o localizador, seu limite é magnético, 120 de Simbra. 120 de Simbra, o limite agora, o Gol 642. Tipo 5626, tem condições de curvar agora à esquerda na Pro 070 e interceptar o localizador. Isso é para 2000, reporte estabilidade. 2070, intercepta, reportará estabilidade, 5626. Vou confirmar novamente com o 648, está autorizado o ILS. Gol 648, seu limite irá ultrapassar o localizador, seu limite é magnético 1120 de Simbra, mantenha 050. Sim, vai passar o localizador agora, Gol 648. Controle, Gol 924, boa. Gol 924, contato radar, subindo para o 350 na saída Puca. Ei, 50 na Puca, Gol 924. Tá mantendo 40, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, mantenha 40, guarda a descida para 3 mil. Mantenha a proa 80 do Tango Tango? Tem aguarda o vetor para interceptar o localizador. Sim, aguarda o vetor tanto. Gol 948, curva agora à direita na proa 080. Seu limite será manter essa proa por mais 4 minutos. Então, direita 080, 4 minutos nessa pro limite, voo no 648. Faltando o toque final.